97 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição. De lá pra cá, no meio da selva, onde reina o leão. Um Boeing 723897 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição. E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião. O índio medroso, medo de andar de avião. De andar de avião. Nuvens de algodão. It just kept calling me, yeah. Nuvens de algodão. E que tudo mais vá pro inferno. Um Boeing 723897 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição. Vocês por 8.